Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Aô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o feriado de 21 de abril. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. A discoteca do Cleitão vai receber pela primeira vez Victor Freitas e Felipe. A Faculdade da Música recebe o grande mestre Juraildes da Cruz, a frase irretocável da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 16. A dica do programa de hoje, o vergonhoso balcão de negócios do Palácio do Planalto. A sugestão do Bejar traz música nova de Gustavo Lima. Eu começo trazendo, então, uma música nova hoje também da Roberta Miranda. Eu vou começar trazendo, essa é exclusiva, ninguém tem, só eu tenho. Antônio Vitor, Largado. Depois que você se foi, nunca mais fui nada não. Esqueci de olhar pra mim, minha vida está assim, abandono, solidão. Meio que assim sem rumo, distraído, desligado. Resumo, vou levando, mais perdendo que ganhando. Tipo assim, meio largado. Largado. Vou largado pela vida, vou largado por você. Calça desbotada, com essa paixão encravada, com essa barba por fazer. Largado. Desse jeito não tem vida, não tem como ser feliz. Mas um dia nessa porta você vai bater de volta, e outra vez eu vou sorrir. Que assim sem rumo, distraído, desligado. Em resumo, vou levando, mais perdendo que ganhando. Tipo assim, meio largado. Com essa calça desbotada, com essa paixão encravada, com essa barba por fazer. Largado. Desse jeito não tem vida, não tem como ser feliz. Mas um dia nessa porta você vai bater de volta. E outra vez eu vou sorrir. Grande poeta, compositor e cantor goiano, Antônio Vitor Largado, para Fabiana Pereira, de Rio de Contas, na Bahia. Ela curte o nosso programa pela Portal FM. Ela é na terra da Zina. A Zina também é lá de Rio de Contas, né? Ô Fabiana, seja muito bem-vinda. Você está chegando agora no nosso Facebook. Um grande beijo para você, viu? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra eu voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra eu voltar. Eliane Samuel, do Ivan Medeiros, Eduardo Gomes e Renato Barros, aqui mora a gente. Para o locutor Adilson Hatchback, ele é de São Paulo, está chegando a fazer parte do nosso Facebook. Adilson, um abração para você. Rapaz, você arranjou um sobrenome, quase que destroncou minha língua aqui. Gente, tá todo mundo queixando negócio de crise, crise, crise. Eu não acredito em crise, porque toda vez que tem crise eu aumento o serviço e para não fartar nada aqui em casa, e graças a Deus não falta, né? É só aumentar o tanto que trabalha. Então eu bolei o show da crise, já que está todo mundo falando de crise. O show da crise é o seguinte: enxuguei os custos, né? Dispensei a banda. Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Só nós três e mais um carregador de cabaça para dirigir o fusquinho e levar um copo d'água pra gente na hora do show, né? Então, se você quiser contratar o show do Cleiton Aguiar com Eliane e Samuel, é um show acústico, até um lugar que comporte até 600 pessoas, nós levamos o nosso som. Isso não é show grande, não. Não é show para espaço aberto, não. Isso é show para local fechado, viu? Você pode ligar 61-9981-3601. Esse show não tem perigo de dar prejuízo. For meia dúzia de pessoas, já dá para pagar o custo, né? 61-9981-3601, você vai levar o show da crise para sua cidade.

O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar aponta Gustavo Lima, que pena que acabou. Aí você pensa assim, mas por que que o Gustavo Lima ainda tem que arrumar divulgador? Porque senão ele não consegue mostrar a música dele, que o Brasil é muito grande. E vejam vocês, ah, o quê? 6, 7 anos atrás, o Gustavo Lima era um anônimo aqui em Brasília, ele era um guitarrista da dupla Johnny Raoni. Como é que ele fez para ficar conhecido? Gravou um trabalho, ele é talentoso e tudo, mas se não mostrar, o povo não fica sabendo. Aí que entra o trabalho importante do divulgador, e eu sempre digo que no planejamento do lançamento de uma carreira artística, o mais barato e, para mim, o mais importante é o trabalho do divulgador. Se você quiser contratar o serviço do Flávio Bejar para ele divulgar o seu trabalho, seja você famoso ou querendo ficar famoso, é só ligar 61998136601. 61998136601. No próximo bloco, Jaine, Mato Grosso e Matias, Gustavo Lima e Ataíde Alexandre. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos de todo o Brasil, e eu quero renovar o meu recado. Nós vamos mudar o sistema de distribuição do nosso programa, e se você não me passou ainda o seu e-mail, por favor, ainda vai demorar um pouco, vai ser só a partir do mês de julho, mas a gente tem que preparar com antecedência para não ter surpresas, né? Então você manda para mim o seu e-mail da sua rádio, dizendo, ó, Cleiton, eu passo seu programa assim, assim e tal. O e-mail que você vai mandar é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Cleiton Aguiar, fico muito agradecido por você ter me aceito no hall de suas amizades. Serei sim um ouvinte. Além do mais, indicarei aos meus amigos para ouvirem também a sua programação. Eu já o ouvia quando estava na Rádio Nacional de Brasília. Na época eu era uma criança, me chamou de velho, tá vendo? Mas meus pais ouviam a Nacional dia e noite. Nós morávamos na fazenda e me lembro com saudades daquela época tão boa. Ouvia você, o Edelson Moura, a Márcia Ferreira, o Maurício Fares, entre outros. Cresci ouvindo vocês e até nos dias atuais ouço a Márcia Ferreira e o Edelson Moura. Só faltava você para fechar com chave de ouro. Muito obrigado por ter me passado o link onde poderei ouvi-lo. Desde já fique na paz do Senhor. Muito obrigado, Weber Souza. Weber, um abração para você, viu? Isso é a coisa que eu mais gosto, reencontrar os antigos ouvintes do tempo da Rádio Planalto, do tempo da Rádio Nacional de Brasília, da Rádio Nacional da Amazônia, da Jornal FM, da JK FM, da Globo AM, nas emissoras de rádio por onde eu passei, nas emissoras de televisão por onde eu passei, né? Então, esse é um milagre da internet que eu gosto tanto, porque nos faz ficar perto de pessoas que estavam tão longe da gente, né? Essa aqui eu vou atender o pedido da minha amiga Lúcia Macedo. Outro dia, rapaz, você não pode confiar em cabeça de velho. Outro dia eu atendi o pedido da Lúcia, mas troquei o nome dela. É Macedo, não sei de onde eu tirei o Monteiro. Ô Lúcia, você não repara não, cabeça de velho, de vez em quando falha mesmo. A Lúcia pediu para mandar essa música pro Zé dos Passos, porque segunda-feira passada... Não, foi que dia que foi? Foi na quinta-feira, né, que foi o aniversário do Zé dos Passos. Foi quinta-feira, foi o aniversário do Zé dos Passos. E a Lúcia não lembrou de pedir a música. Então, ô Zé, mesmo atrasado, fica aí um abraço da Lúcia pra você, da Lúcia Macedo, que ela pediu e vai ouvir. Jaine, Amigos para Sempre. Amigos

she's not there. Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. No, so don't you cry now. Just tell him goodbye now. Forget him and please come home to me. A Thaíde Alexandre, esqueça para o Weber Souza. Ah, o Weber que eu acabei de falar dele aqui agora, né? Ele é de Caiapônia. Weber, um abração para você. Você está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica de hoje. O vergonhoso balcão de negócios do Palácio do Planalto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje, eu confesso para vocês uma coisa, se eu fosse jovem, eu ia embora do Brasil. Eu sou apaixonado por esse país, sou louco pelo Brasil, mas eu nunca imaginei que a classe política fosse chegar aonde chegou. Gente, o Brasil está quebrado, não tem estrada, não tem porto, o povo morrendo nos hospitais, porque os políticos roubaram o dinheiro todo. Essa é a verdade. Isso, e é o seguinte, o trem está tão alastrado que está em todas as cidades do Brasil, nas câmaras de vereador, na secretaria, nas prefeituras, deputado estadual, federal, senador, escapa muito pouca gente. O trem está feio. E agora nós estamos vendo aí nesse negócio do impeachment, uma vergonha. De um lado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lotado de processo, todo dia uma denúncia, e ele, nada é com ele, é um homem frio, calculista. Do outro lado, a presidência da República, Dilma Rousseff, entregou o governo para o Lula e fica só na televisão, não tem ninguém governando. A conversa é só um negócio de impeachment para lá, todo dia ela faz um comício no Palácio do Planalto. Gente, estabeleceu um verdadeiro balcão de negócio. Nós sempre subimos e é assim mesmo que funciona. Eu te chamo para você participar do governo, te dou um cargo. Só que agora não, agora a coisa escancarou. Agora está rolando é dinheiro mesmo, está rolando dinheiro. E tudo não esconde nem para a imprensa. Ficou uma coisa tão aberta, um negócio tão vergonhoso. Né? O presidente Lula está instalado, até perto da minha casa aqui. No antigo Blue Tree, que hoje é o Alvorada Hotel, o hotel mais caro de Brasília, ele está lá parecendo um pachá, numa suíte maravilhosa daquela, o dia inteirinho, negociando com o povo. Quanto que é? Quanto que é seu voto? É 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Eu te dou um ministério, te dou mais a Caixa Econômica, te dou mais aquilo. Gente, isso é uma vergonha. E cadê a justiça? Cadê o Ministério Público? Cadê a Procuradoria? Cadê a Justiça do Brasil, que é a Polícia Federal, que não vai lá, gente? É aqui, todo mundo sabe disso, está todo mundo conversando sobre isso, a imprensa noticiando isso. Um vergonhoso balcão de negócios, rapaz. Você sabe o que, que eu até escrevi no Facebook? Me pergunta, Cleiton, que resultado que você acha que vai dar? Eu falei, olha, se a presidente Dilma tiver com muito dinheiro, desse dinheiro que eles tiraram do povo brasileiro nessas corrupções aí, o impeachment não passa não, porque os deputados estão quase todos à venda. É muito pouco, tem uma meia dúzia dos três ou quatro que não vende, o resto tudo tem preço. É só chegar no preço deles que vota contra a mãe, vota contra o pai. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, e a culpa não é deles não, a culpa é nossa, porque quem bota eles lá somos nós, né? Vamos ver se agora, nessa eleição municipal, se a gente toma vergonha e aprende a votar. Amanda Borges, Só Se Ama Uma Vez. Você sabe tão bem quanto eu que não dá mais pra continuar. Nos meus olhos tá fácil de ver que eu nunca deixei de amar. No começo eu acreditei, até acho que me apaixonei. Vai entender, sei lá. É que a gente só ama uma vez. Eu acho que eu já amei, e achando que ia superar, só fiz te machucar. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. bem quanto eu, que não dá mais pra continuar. Nos meus olhos tá fácil de ver quem eu nunca deixei de amar. No começo eu acreditei, até acho que me apaixonei. Pra entender, sei lá. É que a gente só ama uma vez, e eu acho que eu já amei. E achando que ia superar, só fiz te machucar. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Amanda Borges, Só Se Ama Uma Vez, pro meu xará Cleiton Benedito de Paracatu. Ele chega para fazer parte do nosso Facebook, ele que curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5 do meu amigo Humberto Neiva, ali em Paracatu, nas Minas Gerais. Berlim Carlos Royce, os afilhados do Zé dos Passos, Dei um Tiro no Capeta. Está falando, nosso disco tá tocando em nosso Brasil inteiro. E não adianta ninguém arrepiar, sou chamado pra cantar até em centro de terreiro. Sou violeiro, tenho boa estatura, cantoria é segura, o sucesso é certeiro. E esse nome é bastante comentado, no Brasil foi consagrado estes grandes violeiros. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisar no meu calo monta de cara pra trás. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisar no meu calo monta de cara pra trás. Faz de mim o que quiser, principalmente mulher bonitinha e inteligente. Pra quem é bom, sou amigo de verdade, pra aquele povo folgado, sou pior que a serpente. E onde eu chego, todo mundo abre ala, quando eu entro numa sala, gosto de ser respeitado. No 38 a minha parada é preta, dei um tiro no capeta, deixei o bicho aleijado. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisar no meu calo monta de cara pra trás. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisar no meu calo monta de cara pra trás. Só de gente valente, paulista e paranaense, rio grandense e mineiro. E de goiano e também mato grossense, baiano e paraense, carioca, ruaceiro. Amazonense, maranhense, sergipano e também pernambucano, foi o meu sangue primeiro. No meu Brasil já ganhei muita demanda, duas coisas que me manda é mulher e o dinheiro. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Sou bom demais, sou bom demais, e quem pisa no meu calo monta de cara pra trás. Berlim Carlos Royce, Dei um Tiro no Capeta, para o cantor Mário Renzo de Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, acho que é São Paulo, né? Tá chegando a fazer parte do nosso Facebook. O povo não põe mais as informações completas lá no Facebook. Eu não tenho tempo ficando andando atrás para saber de onde é a cidade. Antigamente tinha tudo, agora tem, economizou até isso, né? Bete Guzzo, Escolta de Vagalumes. Cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Onde eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, eu voltei. E ao passar lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem te vi, parece dizer minha amiga voltou. Mas voltei, mas voltei. Minha amiga Bete Guzzo, Escolta de Vagalumes, para Lourdes de Lima, de Brasília, minha mais nova amiga do Facebook. Lourdes, um abração para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O povo tá em tempo de me deixar doido querendo os livros do Chico Rei Paraná. E eu não tinha mais, tinha esgotado tudo. Aí eu comecei a procurar e descobri numas livrarias que tinha comprado um bocado para revender e que tinha 5 aqui, 10 ali. Eu juntei tudo e arrumei 120 livros. É o que resta agora, que agora acabou mesmo, né? Então, se você quer ter essa lembrança do Chico Rei, se você quer ter esse livro do Chico Rei Paraná, você tem dois caminhos. Você pode entrar lá no meu Facebook e falar assim: Cleiton, eu quero comprar o livro do Chico Rei Paraná. Eu mando para você, só para você ver no seu Facebook, o que você tem que fazer para você receber em casa esse livro, né? Ou então você liga 61-9981-3601, 9981-3601, DDD61, ou ainda você manda uma mensagem pelo nosso e-mail locutorpreferido@gmail.com. Cleiton, eu quero comprar um, dois, três, quanto você quiser. É só, infelizmente, eu anunciei isso já tem uns 2 dias e já já vendi vários, né? E esse, acabou esse aí, eu não vou fazer mais nenhuma edição. Então, se você quiser conhecer a verdadeira história da vida do Chico Rei Paraná, é só você ligar 61 99 81 3601. Aniversariando hoje a minha amiga Lurdinha dos Santos, lá em Canápolis, Minas Gerais, a Vânia Mara, Isaac Bispo, cantor lá em São Paulo, Zenaide Rocha, minha conterrânea de Coromandel, Jane Souza, Lívia Dias, Gláucia Maria, Vitor Bortolazzo, Gisele Mahani, Dilene Ferraz, Terezinha Maria de Oliveira, o comunicador Cacá Magrini, Assis Cruvinel, Maria Souza Ferreira, Nina Souza, Rai Venâncio, Deusia Marques, Laís Ferreira, Ana Carol, Cristiano Castro, Cristiane Castro, Roseli Torres, Gláucia Maria e Paulo Quaresma. E é claro, você que está de aniversário, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para trazer essa oração aqui, o Salmo 16, Deus está sempre comigo. Eu quero oferecer para um querido amigo meu que infelizmente faleceu no último dia 6, morreu no dia 5, no último dia 5 desse mês de abril agora, né? Ele faleceu lá em Uberaba, morava aqui em Brasília, mas faleceu em Uberaba, passou uma temporada em Coromandel, trabalhou no banco lá, estudou no ginásio de Coromandel. O meu saudoso e querido amigo Afonso Birajara Pereira Jimenez, o Bira Pão Duro, o Bira do BBC, o Bira do Banco Mercantil do Brasil, né? O Bira do Yacht Clube de Brasília, o Bira campeão de peteca, agora está jogando lá no céu, está fazendo graça no céu, que ele sempre foi uma pessoa muito alegre. Bira, vai com Deus, que ele o receba na sua santa glória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: tu és o meu Senhor. Tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás! Como são maravilhosas! Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite, a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso, o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente. E por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Bonito esse salmo, é o Salmo 16, Deus está sempre comigo, da minha amiga Márcia Ferreira. Bob Robson, basta! Basta pra nós dois um sonho que ficar pra depois. Mudanças, o que aconteceu? No espelho eu olho e vejo que não sou mais eu. Basta pra nós dois lembranças que ficaram no ar. Sentimentos apagados, não vou apontar culpados. Cada um fica do seu próprio lado. É hora de buscar sentidos e respostas. Pra quem me perguntar, vou falar. Vou falar e inventar mentiras pra mim mesmo. Vou criar sentiu e que o meu beijo nem sentiu. Foi ilusão te amar, isso tem que terminar. Basta. Sentidos e respostas, pra quem me perguntar, vou falar, vou falar. Vou falar e inventar mentiras pra mim mesmo, vou criar e tentar acreditar. Existiu e que o meu beijo nem sentiu. Foi ilusão te amar, isso tem que terminar. Basta. Bob Robson, basta para Sônia Gomes, ela é de Santa Maria da Vitória, na Bahia, mas mora em Valparaíso de Goiás e agora é minha amiga do Facebook. Sônia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Belmonte e Amaraí, gente de minha terra. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Passando as campinas verdejando, a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, esta lembrança palpita na minha triste canção. Assim nasceu o nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não, porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Lembrando Goiá, Belmonte Amaraí, gente de minha terra, para Renata Souto, minha conterrânea do Coró, minha nova amiga do Facebook. Renata, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. Eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos de Coromandel e região, lembrando que no dia 14 de maio eu vou fazer o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleito Aguiar de Coromandel e região, né? E se você quiser participar, primeiro você tem que fazer parte do meu Facebook, segundo, você entra no meu Face, né, e coloca lá assim, falou, Cleiton, eu quero participar. E aí eu vou te explicar, é muito simples, não é um evento comercial, não vai ter cobrança de ingressos, lá dentro, o que cada um comer e beber, paga e está resolvido o assunto. Vou levar Eliane Samuel, vai ter outras apresentações artísticas, o objetivo é um só, que nós vamos sair da virtualidade para a realidade. Eu gosto muito das redes sociais, mas eu gosto que elas nos aproximem, né? Que eu quero chegar e quero, por exemplo, em Coromandel. Tem muita gente de Coromandel que faz parte do meu Facebook que eu não conheço pessoalmente. É a minha terra, eu não conheço, eu quero conhecer. Né? Eu quero sair da tela para o aperto de mão. Então, o único objetivo nosso é esse, viu? Então, estou esperando vocês no dia 14 de maio em Coromandel, nas Minas Gerais. A frase irretocável é da sabedoria popular. O corpo envelhece sem a sua permissão. A alma só envelhece se você permitir. O corpo envelhece sem a sua permissão. A alma só envelhece se você permitir. Isso é uma grande verdade, porque eu só lembro que eu sou velho quando eu tenho que olhar no espelho. Quando eu vou pentear o cabelo de manhã, você fala, mas você tá velho demais, todo enrugado e tal. Porque durante o dia eu sou um menino. Trabalho 14, 15, 16 horas por dia, vou para lá, venho para cá e tal, sempre com alegria danada, né? Aí, quando eu olho para o espelho, eu lembro que o corpo envelheceu porque ele não precisa da minha autorização, mas a minha alma não, porque quem controla sou eu, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Vitor Freitas e Felipe. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio a semana inteira, chega no domingo, você pode me assistir na Rede Brasil de televisão, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, um programa de entrevistas, sempre entrevistas muito interessantes, né? Você pode me assistir nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, ou pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, agora aos domingos às 21 horas e 30 minutos. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Vitor Freitas e Felipe. Põe na conta dela. De novo aqui, chorando e bebendo por ela. Só quem sente o que eu senti sabe como é. Como eu fui desprezado, como eu fui maltratado por essa mulher. Olha eu de novo aqui, sofrendo no meio do povo. Eu me esforço pra sorrir, eu vou melhorando aos poucos. Sei que o pior já passou. Quem nunca sofreu por amor Põe na conta dela as noites vazias, caladas e frias que eu senti. Põe na conta dela os copos virados, os goles amargos que eu bebi. Põe na conta dela e fala pra ela que ela vai ter que pagar por cada momento, minuto e o tempo que eu dediquei. Vai pagar vazias, caladas e frias que eu senti. Põe na conta dela os copos virados, os goles amargos que eu bebi. Põe na conta dela e fala pra ela que ela vai ter que pagar por cada momento, minuto e o tempo que eu dediquei. Vai pagar. Põe na conta dela. Aqui, chorando, bebendo por ela. Só quem sente o que eu senti sabe como é. Como eu fui desprezado, como eu fui maltratado por essa mulher. Olha eu de novo aqui, sofrendo no meio do povo. Eu me esforço pra sorrir, então vou melhorando aos poucos. Sei que o pior já passou, quem nunca sofreu por amor Põe na conta dela, as noites vazias, caladas e frias que eu senti. Põe na conta dela, os copos virados, os goles amargos que eu bebi. Põe na conta dela, e fala pra ela que ela vai ter que pagar por cada momento, minuto e o tempo que eu dediquei, vai pagar. Põe na conta dela, as noites vazias, caladas e frias que eu senti. Põe na conta dela, os copos virados, os goles amargos que eu bebi. Põe na conta dela, fala pra ela que ela vai ter que pagar por cada momento, minuto e o tempo que eu dediquei, vai pagar. Põe na conta dela. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Vitor Freitas e Felipe, Põe na Conta dela. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também pelo WhatsApp, pode pedir pelo Twitter. Pediu, eu atendo com o maior carinho. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês precisam aprender, vocês estão me passando vergonha, vocês cantam ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer um grande professor, um dos maiores compositores do Brasil, esse rapaz é super versátil. A Faculdade da Música apresenta o mestre Juraildes da Cruz, Office Boy de Cachorro. Saí da roça pra São Paulo estudar pra ser doutor e não dá vexame. A linha que apruma o homem pode ser de seda, pode ser arame. Portas fechadas, outras abertas, o luxo e o lixo é o mesmo enxame. Primeiro emprego que arranjei foi pra cuidar de cachorro, cachorro de madame. Perfume do cachorro era francês, shampoo de primeira todo dia. Toda noite eu sonhava com um banquete que aquele cachorro comia. Tanta gente passando fome e cachorro na mordomia. Pra vencer na vida tem que engolir sapo, tem que quebrar pedra, tem que subir morro. Pra chegar onde cheguei tive que ser office boy de cachorro. Pra chegar onde cheguei tive que ser office boy de cachorro. Vida de cachorro, quem tem é gente pobre. Cachorro de rico leva a vida de rei. Rei de pobre apeia no lombo. De lambida de cachorro eu nunca gostei. Nem sempre a gente escolhe, muitas das vezes somos escolhidos pra realizar o que idealizei. Como babá de cachorro eu fui babá de lambido. Perfume do cachorro francês, shampoo de primeira todo dia. Toda noite eu sonhava com um banquete que aquele cachorro comia. Tanta gente passando fome e cachorro na mordomia. Pra vencer na vida tem que engolir sapo, tem que quebrar pedra, tem que subir morro. Pra chegar onde cheguei tive que ser office boy de cachorro. Pra chegar onde cheguei tive que ser office boy de cachorro. Quem eu me casei, cria um cachorro de estimação. Tô vendo a hora dela chamar o cachorro pra dormir na cama e eu ficar na mão. Tô sentindo que lá em casa não tem lugar pra dois nessa parada. Ou eu ou ele chega de cachorro, já me cansei de tanta cachorrada. Perfume do cachorro, ó, francês, shampoo de primeira todo dia. Tem festa de aniversário pro cachorro, essa mulher não desconfia. E no meu aniversário, ainda bem que ela me dá bom dia. Pra vencer na vida tem que engolir sapo, tem que quebrar pedra, tem que subir morro. Pra chegar onde cheguei tive que ser office boy de cachorro. Pra chegar onde cheguei tive que ser office boy de cachorro. Meu Deus do céu, já pensou? Se aguente, tem gente que gosta mais de cachorro do que de gente. Ah, isso tem.